somos hermanas de raza. Gangsta, pesado no estilo, no jeito de andar e falar. A era é do matriarcado, a voz da mulher vai reinar em La Ciudad. Batom marcando os lábios, onde se lê a expressão segura do meio, sorriso mostra quem tá no poder. Somos um recabrón, bienvenida a la pandilla. Se quiser chegar, é só encostar, vai ser recebida por nossa família. A luta é exaustiva, mas vale todo segundo, cada momento. A sensação de eu quero, eu posso, eu vou, sem impedimento. Me faz enxergar todo o nosso merecimento. A maioria de nós passa a vida esquecida na lida sem reconhecimento. Então vem com nós, levanta a voz que aqui tá tendo. Chega de anonimato, a teu lado de lambre com sombrero. Solo mujer cabrón, bienvenido a Pandilla. Sola, fuerte, independente, alegre e feliz. Não deixes que nadie te diga lo contrário. Mandala que se roda. Anos de opressão que te obrigaram a crer que não eres nada. Sem uma voz ativa, direito a la vida, uma estrela apagada. Só nós outros sempre, tienes la responsabilidade. Não acatar, de não aceitar.